estiver escura e o sol se esconder, quando a força estiver pequena e a alma enfraquecer, quando o silêncio for o grito mais alto que sai do coração, quando não se tem palavras pra orar e a lágrima quer rolar, Deus vem, se levanta do seu trono, Deus vem, e as correntes vêm quebrando. Ele vem, vem trazendo a vitória. Ele vem, ele vem. Deus vem, quebrando tudo. Deus vem, derrubando os muros. Ele vem pra te socorrer e mostra que em todo tempo esteve com você. Deus vem e quebra o ar. Ao teu favor, nem adianta o inimigo se opor.